cada segundo. Será que em nosso país não há vaga para pobres? Nosso sistema já está falido até o fim. E por isso que o governo cobra impostos, impostos, impostos, impostos, impostos, impostos, imposto pobre nada posso. A pirataria cresceu, a pirataria se desenvolveu. O preço do original é mais vezes caro. Queremos, queremos comprar algo original, mas o sistema não deixa e deixa a gente pagando impostos, impostos, impostos, impostos, impostos, impostos. O pobre eu nada posso. Impostos, impostos. Vamos entrar nessa luta, porque a vida é curta. Temos que lutar para melhorar nossa qualidade de vida. Ficar reclamando não adianta, ficar parado, você só dança. Impostos, impostos, impostos, impostos.